Olá, você que me ouve, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos aqui dando sequência, vamos agora aqui ao nosso segundo podcast dessa série. E vamos começar então a desdobrar aquele assunto que nós iniciamos, que nós startamos no primeiro podcast. Então, se você não ouviu o primeiro, ouça o primeiro. É fundamental que você ouça, Ele vai te dar a base para você entender do que nós estamos falando. E aí depois você segue para esse segundo e damos sequência, né? Bom, falamos sobre a nossa dificuldade. A dificuldade que nós cristãos temos de estabelecer um contato, um relacionamento verdadeiro com Deus, né? Por que nós estamos tendo tanta dificuldade? Por que nós temos dificuldade em ouvir a voz de Deus? Por que nós temos dificuldade em compreender, em discernir as direções de Deus para a nossa vida, né? O que está acontecendo? Por que dessa dificuldade? Por que se ora tanto e não se consegue? Por que se ajoelha tanto? Por que se vai tanto para culto? Por que se lê tanto a palavra? E o relacionamento com Deus, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é essencial na vida de um cristão, está faltando. Então, como nós dissemos no primeiro vídeo, no primeiro áudio, no primeiro podcast, e baseado naquele versículo de Oséias que lá foi citado, nós negligenciamos, nós temos nos esquecido do conhecimento. E eu quero aqui afunilar esse conceito para o conhecimento essencial. O que é o conhecimento? O que é o conhecimento essencial? O que eu estou chamando de conhecimento essencial? É o sustentáculo da palavra. É aquilo que sustenta a palavra de Deus. É aquele ponto-chave. Lembra que lá eu falei de um ponto específico? É o ponto específico que segura, que alicerça toda a palavra. É nesse ponto que nós estamos falhando, é nesse ponto que nós estamos sendo destruídos pela doutrina do anticristo. É nesse ponto, né? Fica um pouco, convenhamos que assim, olhar para a Bíblia é um pouco difícil, a não ser alguém que tenha muito conhecimento, mas é um pouco difícil da gente localizar o que é central, qual é a base da palavra, o que sustenta toda a palavra de Deus, né? Convenhamos que é um pouco complexo devido à quantidade enorme de conhecimento, de princípios. A sabedoria é extensa, né? Então fica difícil de detectar, de interceptar esse ponto central. Mas tem uma estratégia que a gente pode usar, e eu acho que é importante para o cristão discernir isto, né? Se nós olharmos para a doutrina do anticristo, quando eles atacam, eles não dão tiro para todo lado. Eles têm um alvo certo. Eles atiram em uma direção. Eles têm um objetivo muito bem definido para desconstruir o cristianismo. E isso é interessante. Quando você vai demolir um prédio, você não precisa ficar lá com a marreta derrubando tijolo por tijolo. O que os engenheiros fazem? Eles botam explosivos nas colunas principais. Você ruiu a coluna principal, vai cair a estrutura inteira. Então, o satanista, o anticristo, aquele que, pautado na doutrina, que tem como finalidade instituir o governo das trevas, né, e derrubar a doutrina de Cristo, eles têm um alvo muito bem definido. Eles atacam algo especificamente. E esse algo que eles atacam especificamente é justamente a coluna central da palavra. É aquela coluna que, se cair, derruba tudo. O princípio inteiro cai quando essa coluna cai. E é essa coluna que eles estão atacando. Mais especificamente, são duas colunas. São duas colunas que sustentam a palavra e que sustentam então a verdadeira caminhada cristã, que sustentam a estrutura que nos faz estabelecer uma comunhão verdadeira com Deus. Então, olhando para o lado de lá, olhando para o comportamento e para a estratégia do inimigo, nós localizamos essas duas colunas principais. Nesse podcast, nós vamos introduzir a primeira coluna. No próximo podcast, nós vamos introduzir a segunda coluna. E aí a gente vai então, continuamos desdobrando o assunto, tá? Bom, a primeira coluna é a seguinte: se você for procurar todos os princípios da igreja de Lúcifer, da igreja de Satanás, eles têm igrejas, né, instituídas. Não é uma lenda isso. Inclusive, essa semana, recentemente, foi inaugurado uma igreja de Lúcifer, uma igreja satânica na Colômbia ou Bolívia. Agora não vou me lembrar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde é que foi isso? Foi Colômbia ou foi Bolívia? Na Colômbia, aqui, ó. Igreja de Satanás, Sementes da Luz, é inaugurada na Colômbia. Ano passado, no final do ano passado, inauguraram a grande igreja de Lúcifer nos Estados Unidos, né? A igreja, se não me engano, a igreja maior de Lúcifer nos Estados Unidos. Também o ano passado, a inauguração da estátua de Bafomé, que é o símbolo satânico, né? O símbolo da igreja de Satanás. Então eles são uma organização muito bem estruturada e eles trabalham em prol do estabelecimento do governo das trevas na Terra. Então a gente não está falando de uma lenda, a gente está falando de uma doutrina que existe na prática. Se você for entrar no site deles, tem site, eles têm uma estrutura que propaga aí os princípios deles, né? Então se você for procurar, você vai observar o seguinte: eles têm como preceito fundamental, básico, fazer com que nós, seres humanos, com que o nosso ego, com que a nossa natureza humana assuma o controle da nossa vida. Para o satanista, para o anticristo, nós temos que colocar a nossa natureza humana no centro da nossa vida. Percebe? Então, isso nos dá um sinal muito forte dentro da doutrina cristã. Eles querem derrubar um pilar da doutrina cristã, um pilar da palavra de Deus, que diz que no centro da nossa vida tem que estar Deus. Ou seja, a natureza divina é que tem que ser expressa em nós, e não a natureza humana. O satanista, ele bate na expressão da natureza humana, fazendo oposição ao conhecimento de Deus, à palavra de Deus, que bate na expressão da natureza divina no centro de nossas vidas. É nós, como seres humanos, expressando a natureza de Deus, expressando a natureza divina. É tudo que a doutrina do anticristo não quer. Então, isto nos dá a dimensão da importância, olhando desse ponto de vista, né, que a doutrina do anticristo, ele quer ruir esse princípio. Ele quer estabelecer no nosso entendimento que é a nossa natureza humana que tem que estar no controle da nossa vida. Isso demonstra a importância. Ao fazer essa oposição, nós temos a exata dimensão da importância de colocarmos a natureza divina no centro da nossa vida. É fazer com que Deus assuma o controle da nossa vida. É nós sairmos de lado, deixarmos, sufocarmos a nossa natureza humana para que a natureza divina se manifeste em nós, né? E por que que o anticristo, por que que a igreja, né? Por que que a doutrina do anticristo insiste tanto que nós somos donos de nós mesmos? Por que eles insistem tanto que nós temos que estar no controle da nossa vida, que nós temos que tomar as nossas próprias decisões, que nós somos donos de nós mesmos? Ou seja, a nossa natureza humana, ela é mais importante. Por que eles batem nisso? Porque se nós deixarmos a nossa natureza humana de lado, quem vai assumir o controle? É a natureza divina. Uma vez que nós sufocamos a natureza humana, o diabo não consegue assumir o controle da nossa vida. O diabo só assume o controle da nossa vida enquanto nós mantemos a nossa natureza humana no controle. Se nós saímos de lado, se nós matamos a natureza humana, ele não consegue entrar. Quem se manifesta é a natureza divina. Então, é por isso que eles querem tanto que nós mantenhamos a nossa natureza humana no controle, porque assim eles têm controle sobre a nossa vida. Então, se por um lado é difícil a gente entender como colocar Deus à frente da nossa vida, porque vamos convir, né, gente? É difícil E por muito tempo eu pensei, né? Falei, como é que a gente coloca Deus na frente da nossa vida? Como é que a gente faz para que Deus assuma o controle? Como é que a gente faz para dar o controle da nossa vida para Deus? Como que a gente faz isso, né? E de fato, é difícil para muita gente entender isso. Mas nós podemos entender o outro lado da moeda. Nós podemos entender como que nós saímos de cena. E ao sairmos de cena, Deus assumirá o controle. E como que a gente sai de cena? Gente, a palavra-chave, essa palavra foi uma palavra transformadora para mim. A palavra-chave chama-se vontade. Vontade é algo expresso pela natureza humana. A natureza humana expressa aquele sentimento que nós temos dentro de nós, que nós chamamos de vontade. Vem um sentimento em nós, vem uma sensação em nós, que nós chamamos de vontade. Essa sensação que nós chamamos de vontade, ela é a expressão da nossa natureza humana. Então, matar a natureza humana significa matar as nossas vontades, sufocar as nossas vontades. Quando nós sufocamos a nossa vontade, nós sufocamos a natureza humana. Este é o caminho para abrirmos espaço para que Deus assuma o controle. E é tudo o que nós não temos feito. Nós sentimos vontade, o que nós fazemos? Nós vamos lá e satisfazemos a nossa vontade. Ou seja, em outras palavras, nós alimentamos o nosso ego, nós alimentamos a nossa natureza. Né? A nossa natureza humana, nós alimentamos a natureza humana. Toda vez que nós sentimos vontade, seja vontade do que for, a gente sente vontade, a gente vai lá e faz a nossa vontade, a gente alimenta, a gente dá força, a gente dá nutriente para a natureza humana. E insistentemente no nosso cotidiano, nós temos alimentado a nossa vontade dia após dia, a cada momento. Vontade que nos nasce, a gente vai e alimenta aquela vontade. Seja a menor vontade, seja vontade de comer alguma coisa, seja vontade de comprar alguma coisa, seja vontade de comprar uma roupa, seja vontade de passear em algum lugar, seja vontade para aqueles que têm problemas com pornografia, seja vontade de acessar um site pornográfico, de assistir um filme pornográfico, de ver uma foto pornográfica, seja a vontade que for, né? Porque nós temos três instâncias, né, na nossa estrutura mental. A gente tem uma instância, uma camada instintiva, onde estão os nossos instintos, né? Numa porção do nosso cérebro chamado de cérebro reptiliano, é o complexo R, ali estão os nossos instintos. Um pouco mais acima, na organização cerebral, nós temos o sistema límbico, que é o sistema de controle das nossas emoções. Mais acima, nós temos o neocórtex, que controla a nossa razão, o nosso sistema racional. Então nós temos três níveis de organização: um nível instintivo, um nível emocional e um nível racional. Esses três níveis promovem vontade. Nós temos vontades que são instintivas, nós temos vontades que são emocionais, nós temos vontades que são racionais, né? Então não importa o nível dessa vontade, não importa de onde essa vontade tenha nascido dos instintos, tenha nascido da emoção, tenha nascido da razão, vontade é manifestação da natureza humana. E nós temos insistido em alimentar as nossas próprias vontades, estamos alimentando o nosso próprio ego, estamos alimentando, dando nutrientes para a nossa natureza humana. E quanto mais a natureza humana está à frente, quanto mais a natureza humana está no centro da nossa vida, menos contato conseguimos com Deus, menos comunhão conseguimos com Deus, menos relacionamento, não conseguimos ouvir a voz de Deus, não conseguimos discernir as direções de Deus. Por quê? Porque estamos alimentando o nosso ego e permitindo com que a nossa natureza humana permaneça no centro da nossa vida. Isso é tudo que a doutrina do anticristo quer, e eles têm conseguido. Nós temos vontade em cima de vontade e alimentamos as vontades, porque ter vontade nós vamos ter, só que o problema é que nós temos alimentado, por falta de conhecimento, aquilo que está lá em Oséias 4:6, é o que tem acontecido. nós temos alimentado, nós temos descumprido, nós temos alimentado as nossas vontades, nós temos alimentado a natureza humana, né? E aí algo assim muito interessante aconteceu comigo. Eu sempre tive uma dúvida que dizia respeito a jejum, né? Eu falava, o que tem a ver jejum? O que tem a ver parar de comer com ouvir a voz de Deus? Eu me questionava isso, eu nunca perguntei isso pra ninguém, mas eu ficava pensando, por várias vezes me peguei pensando nisso, meu Deus do céu, o que tem a ver uma coisa com a outra? Jejum com Deus? Devia ter perguntado, né? Aliás, fica a dica, tem dúvida, pergunta. Pergunta pro seu pastor, vai atrás de informação, pesquisa na internet. Eu nunca pesquisei, nunca perguntei, sempre fiquei matutando isso. Talvez porque Deus quisesse que eu não soubesse por outros meios. Talvez Deus já tivesse esse propósito de que eu descobrisse da maneira como eu descobri. Então, acredito muito nisso. E diante dessa venda que saiu dos meus olhos, o jejum passou a fazer todo o sentido do mundo. A resposta veio imediatamente. Porque o que é jejum? Jejum é... Se você for pesquisar, e aí depois eu fui pesquisar sobre a palavra jejum, no latim ela significa vazio, ela significa seco, ela significa sem nada, né? E aí quando a gente pensa em jejum como algo seco, como algo vazio, a gente vem aqui para um versículo em Salmos 69, Salmos capítulo 69, versículo 10, diz assim: quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto me tornou em afrontas. Mas eu queria chamar a atenção para esse ponto: castiguei com jejum a minha alma. Quer dizer, a minha alma não precisa de comida. Então, aqui fica claro para mim que jejum não é só deixar de comer. Jejum é esvaziar a sua alma. Castiguei com o jejum a minha alma. Jejum para mim ganha esse sentido para minha vida, tá? Eu não tô dizendo que isso tem que ser para sua vida e nem tô passando isso aqui como uma regra. Eu tô dizendo a revelação que a Bíblia traz para mim com relação ao jejum é esvaziar a minha alma, é parar de alimentar a minha natureza humana, é fazer jejum, seja lá do que for, é parar de satisfazer as minhas vontades. Por isso aqui diz: castiguei com o jejum a minha alma, porque não é fácil você deixar as suas vontades de lado, não é fácil você sufocar as suas vontades, mas é necessário sufocar as nossas próprias vontades se nós queremos colocar Deus à frente da nossa vida, no centro da nossa vida, se nós pretendemos com que a natureza divina se expresse em nós. Nós precisamos sair de cena, e saímos de cena quando paramos de alimentar, paramos de dar adubo para a natureza humana. Se nós paramos de adubar a natureza humana seca, ela seca. Se você para de adubar uma árvore, a árvore seca e para de dar frutos. A nossa natureza humana tem dado tantos frutos porque a gente alimenta. E a gente alimenta com o quê? A palavra-chave: vontade, vontade. A gente alimenta a natureza humana, a nossa natureza humana, satisfazendo as nossas vontades. Cada vez que a gente tem uma vontade, vai lá e supre essa vontade, a gente dá um alimento para a natureza humana. E dando alimento para a natureza humana cresce cada vez mais e frutifica cada vez mais. Quanto mais frutos da natureza humana, menos frutos da natureza divina. E por isso nós temos encontrado tanta dificuldade em uma comunhão verdadeira com Deus. Então nós precisamos iniciar o mais rápido possível um processo de jejum. Mas não é só o jejum da comida, é o jejum, é o castigo da alma, é castigar a alma com o jejum, é matar a natureza humana, é parar de satisfazer as vontades. E nós podemos treinar isso matando a menor vontade. Eu tô com vontade de chupar chiclete, uma vontade louca de chupar chiclete, então eu não vou chupar. Eu tô com uma vontade louca de assistir aquele filme, então eu não vou assistir. Eu tô com uma vontade louca de seja lá do que for, então eu não vou fazer. De repente eu vou comer, o meu corpo precisa de comida, né? Eu até dei um exemplo esses dias para minha esposa: você quer entender como é que a vontade funciona? Coloca dois pratos de arroz na mesa. Um prato de arroz sem sal, sem tempero, um outro prato de arroz com tempero maravilhoso, com cheiro maravilhoso. O seu organismo, ele não precisa do arroz com tempero, o seu organismo precisa do alimento. Porque se você não der alimento para o seu organismo, ele vai enfraquecer e morrer. Então o seu organismo precisa de alimento, mas ele não precisa do arroz temperado. pode ser o arroz sem tempero. Agora, pergunta pro seu ego o que arroz que ele quer comer. Veja a vontade que nasce dentro de você. É a vontade pelo arroz sem tempero ou é a vontade pelo arroz com tempero? Aí você já começa a identificar como é que o ego funciona, como é que a natureza humana funciona. Então, está na hora, mais do que na hora, passou da hora de nós começarmos a castigar a nossa alma com jejum. Precisamos começar a matar as nossas vontades para que a nossa natureza humana vá secando cada vez mais e então a natureza divina comece a se expressar em nós. E quando a natureza divina começar a se expressar em nós, nós começamos a ter uma comunhão com Deus, nós começaremos a ouvir a voz de Deus e nós começaremos a discernir as direções que Deus deu para a nossa vida. E aí, diante dessa palavra que surgiu para mim, a palavra vontade, eu fui pesquisar na Bíblia sobre a palavra vontade e eu fiquei surpreso e eu fiquei assim, estarrecido com a quantidade dessa palavra na Bíblia. Essa palavra aparece na Bíblia muitas e muitas e muitas vezes, e todas as vezes ela se refere a fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade da natureza divina, não fazer a vontade da natureza humana, como diz aquele trecho da Bíblia que nós oramos como Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade, a vontade de Deus, né? Diz, venha a nós o vosso reino, né? Venha a nós o reino de Deus e seja feita a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. É o alimento para a natureza divina. E aí, olha que coisa interessante hoje, quando eu abri aqui a Bíblia, para começar a gravar esse podcast, a mensagem do dia. Olha o que diz a mensagem de hoje. Hoje que eu abri para gravar esse podcast, e a Bíblia, né, online, ela dá sempre dois versículos. Olha um dos versículos o que diz. É em Efésios 5:17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu abro hoje o computador para gravar isso aqui, com essa palavra vontade na cabeça, né, com tudo isso que tem sido revelado a mim com relação às vontades, né, da natureza humana. E aí passa a fazer sentido para mim o que significa a mortificação da carne, que eu já ouvi essa expressão muitas vezes, mas isso nunca fez muito sentido para mim. Hoje eu tô pleno de entendimento do que significa a mortificação da carne, e aí eu me deparo com esse versículo. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, a Bíblia, tudo que ela fala sobre vontade, ela se refere a fazer a vontade de Deus, a fazer a vontade do Pai, a fazer a vontade do Senhor, em oposição a fazer a vontade do próprio ego, a fazer a vontade da natureza humana, que é tudo que a doutrina do anticristo quer e é tudo que nós temos feito. Nós temos dado esta abertura na nossa vida, das menores às maiores coisas. Esse é um dos pilares que o satanismo tem vencido, a doutrina do anticristo tem vencido a doutrina cristã. Este é um dos pontos. Nós temos aberto espaço para que nossa natureza humana esteja no controle da nossa vida, porque temos insistentemente alimentado a natureza humana, alimentado nossa natureza humana, e alimentamos a nossa natureza humana quando fazemos a nossa própria vontade. Eu tô batendo muito nisso, porque isso está assim muito latente, muito forte dentro de mim. Eu quero compartilhar isso e eu não quero que nenhum pensamento escape, eu não quero que nenhuma abordagem possa escapar. Então por isso que eu tô repetindo, batendo nisso, porque eu acho que isso é importante demais, isso tem sido edificante demais na minha vida e eu quero compartilhar isso. Eu quero compartilhar, eu não estou ensinando ninguém, eu não estou ensinando, isso é muito importante, gente, eu não estou aqui ensinando ninguém, eu estou compartilhando algo que está acontecendo na minha vida, algo que tem sido revelado a mim. Como eu disse, não são revelações proféticas, revelação no sentido de vendas tiradas dos meus olhos e que estão trazendo edificação para mim, e eu estou apenas compartilhando isso com vocês, tá? Então esse é um dos pilares. Não terminou, a gente nos próximos podcasts nós vamos continuar desdobrando esse assunto, tá? Tem muita coisa que a gente pode discutir, e eu no próximo podcast eu quero falar da segunda coluna. Essa é a primeira coluna, a coluna central de ataque, né? Que é o que nós falamos, a nossa natureza humana no controle da nossa vida. Né? Precisamos sufocar a natureza humana. Me lembrei de uma passagem também da Bíblia que eu vi, que Jesus diz, ele expulsa demônios de um garoto, qualquer coisa assim, tá? Eu não vou procurar aqui na Bíblia não, vou puxar na minha memória mesmo. E aí as pessoas chegam para Jesus e perguntam, né? Como que Jesus conseguiu? Né? Porque eles estavam tentando e não conseguiam, qualquer coisa assim, mas Jesus consegue. Não, vamos fazer diferente, gente. Peraí, deixa eu achar aqui. Só um minuto. Aqui, ó, é Mateus. Vamos abrir, vamos falar, fazer a coisa certa, né? Ficar chutando, não. Aqui em Mateus, começa aqui em Mateus 15, aqui, ó. Mateus 17, 15. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Os discípulos não puderam curá-lo. E Jesus respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aí vem aqui, ó. Aí Jesus diz: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum, né? E aí a gente volta, fala, pelo jejum, não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. E o que se falou de jejum lá em Salmos? Sacrifiquei com jejum a minha alma. É o que está faltando a nós. Precisamos sacrificar a nossa alma. Esse é o pilar, é o primeiro pilar que nós precisamos trabalhar. Então nós temos que começar o quanto antes, começar agora a matar a nossa própria natureza humana. E matando a natureza humana, fazendo com que a natureza humana seque, parando de alimentá-la com as nossas próprias vontades, a natureza humana seca. Ao secar, quem assume o controle? A natureza divina. Assim a gente anda na contramão do que quer de nós a doutrina do anticristo. A gente anda na contramão disso e a gente finca os pés na doutrina de Jesus, a gente finca os pés na palavra e poderemos, a partir daí, permitir com que a natureza divina se expresse em nós e, a partir daí, começarmos a ter uma comunhão verdadeira, um relacionamento verdadeiro com Deus. Gente, vamos para o próximo podcast. No seguinte, nós falaremos então da segunda coluna. Qual é a segunda coluna de ataque da doutrina do anticristo? Como, o que eles têm atacado? Qual é essa segunda coluna? E eles também têm vencido nessa segunda coluna. E a gente precisa abrir os olhos para ela também. Tá bom? Então, gente, um abraço enorme para todos e até a próxima.